quando eu penso em Deus, de novo eu penso em Jesus Cristo, de novo eu penso em Deus, e novamente volto a ser quem sou. Sou um homem livre, faço mil perguntas, ouço as mil respostas que o amor me dá. Creio nas crianças e na juventude, sei das injustiças que esta vida traz. Choro, enxugo a lágrima e vou falar de paz. Sou a consciência que examina tudo, tudo que a ciência põe na minha mão. Gosto de ser livre como um passarinho, sei das maravilhas que a ciência faz, mas eu creio é no poder de quem me traz a paz. De novo eu penso em Deus, de novo eu penso em Jesus Cristo, de novo eu penso em Deus, e novamente volto a ser quem sou. Guerra e violência, ódio mais profundo, lucro sem limite, morte e ambição. Meia humanidade vai dormir com fome, e a juventude pede solução. Cedo ou tarde ela virá, Deus nos quer irmãos. De novo eu penso em Deus, de novo eu penso em Jesus Cristo, de novo eu penso em Deus, e novamente volto a ser quem sou, e novamente a ser quem sou.